Rough 083, descend maintain 2000, clear for final ILS approach. Descending 2000, clear for final ILS approach, runway 10, Rough 083. Então, 3.062, desse mantém a altitude de 3.000, está livre de considerar a altitude, as restrições na posição está. Então, 3.062. Gente, 3.062. Azul 4070, boa noite, sem identificação, deixe manter o 070, aguarde ILS X-Ray, ajuste no 021, na chegada Mari, Azul 4070. Papatango Whisky do Quebec, boa noite, sem identificação, desça e mantenha nível 060 na chegada Bonf, aguarde procedimento ILS X-Ray. Whisky, Kilo Quebec. Sente, copiado. Então, 3662, reduza 1900 nós. 190, 3662. Tá 3858, desse mantenha 4000. 4000, tá 3858. Azul 4070, desse mantenha 5000. Então, 3662, desse mantém 2000, inicie redução para velocidade de aproximação, então 3662. Até 2000, reduzindo 3662. Salvador, voo 1-3, posição 0, funcionamento. Voo 1-3, posicionamento pode para ataque. Thank you, bye. Bye. Hotel Tower, Europa 083. Good afternoon, we are now at 9.5 miles out, the runway 10. Europa 083, good night. KNH1021, wind 190 degrees 16 knots, report on auto markers with land gear down and locked. We'll call you Europa 083. A 3858, se possível, mantenha a velocidade até próximo de TAP, então 3858. Desse mantém agora a altitude de 3000. Ok, Direto para 3000, Amancê 239, take tap, está 3258. Bravo 03, passing now the outer marker and gear down and left. Bravo 03, wind 180 degrees, 15 knots, clear to land runway 10. Clear to land 10, Europa 03. Azul 4070, disse mantenha 4000. Localizador alistando, 3662. Complete, chame torre 1895, bom pouso. 295, obrigado e boa noite. Boa. 3858, desse mantém 2000, autorizado sinal ILS. 2000, autorizado ILS, tá 3858. Azul 4070, desse mantenha 3000. Whisky Kilo Quebec, desse mantenha 4000. O ajuste é 1021, no 021. No 021. Informação para o Whisky. Aguarde um minuto. Next ground, 3151, decimal 9. 119, and we'll have to be at the end of the runway, Europa 03. Papa Romeo, Delta Hotel China, pronto, cópia? Hotel China autorizado para Aracaju, nível 190, decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Pucajama após o direto Aracaju, aciona 5535, controle 120, sinal 8. Saída Pucajama após o direto Aracaju. Central Charlie, transpondo 0251. 0251, correto, rebaixou para posicionar. Clan Bonnator, Europa 083, one way located. 146 a bordo, 3 horas e 47 de autonomia, até na conta. 1613, autorizando táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 021. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, 2.95, 021, gol 1 no Abandonoide, about 083, runway skated. 083, taxi via Alpha, maintain before intersection Juliet. Alpha will maintain before intersection Juliet, about 083. Go 1885, pronto, cópia. Gol 1885, autorizado para Guarulhos, em vídeo voo 360, via Alpesulo 16, decola da 10, com primeira curva à direita, seja da Euleda, com a voa bridge, intercepta Alpesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5540, controle 120, decimal 8. Alfa até a Juliette, 3662. Sinto autorizado para Guarulhos, no nível 360, a pêndulo 16, da palavra pêndulo 0, saída da Elfeta, com o nosso momento lá. 140, controle 120, 8, 8. Bom, no 85, correto, reporte pronto para posicionar. Afirmativo, Dr. Charlie, vai voar Puca, Jamo, após direto para Caju. Ingresso na Juliette, portão 08. Juliette 08, portão 3662. Espera do 10, pronto. No meu 3, mantenho o ponto de espera do 10. Azul 4070. Whisky Kilo, Quebec, desse mantendo os 1000, autorizado final LS, ou na escuta para modificação de regras e prosseguir para base pista no 7. Som, agora de pista livre, forte, baixado e travado. No solo das 48, piste pela direita, chama solo 12 no decimal 9. 319 na direita, 3258. O falador está 3258, ele pronto. 3858, táxi pela Alfa Juliette, gate 03. Alfa Juliette 03, 3858. Quando 070, confio, baixar e travado? Afirma, senhora, baixou e travou. Azul 4070, autorizado pouso pistão no 0, vento no 90 graus, no 69. Livre pouso 4070. Whisky, Kilo, Quebec, para modificar as regras, já tem retransmissões com a pista? Afirmativo. Cancela da presente, Kilo Quebec tem retransmissões. Modificadas as regras agora, 50, chame Torre 118-195 para a base pela direita. Pela direita, Torre 1295, obrigado. Torre Salvador, é o Papa Tango, Kilo Quebec. Kilo Quebec, boa noite, intenção de recusão no 7. Afirmativo, estamos visual, capuzando a 7. 7, plano ESR cancelado 250, autorizado base pela direita, reporte na final da 7, baixar e travado, Kilo Quebec. Reportará na final da 7, baixar e travado, Kilo Quebec. Após o pouso da Embraer da Azul, a linha mantém pista no 0. Pouso Azul, a linha mantém pista no 0, igual número 3. Paulo Salvador, Golf, Golf Romeu. Golf, Golf Romeu, prossiga. Só um teste de áudio aqui, obrigado. Alto claro, sim. Obrigado. Sinal no 7, baixou e travou. Talkback, mestre do avistado, livre de pouso, pista 1 no 7. Vento 190 graus com 5 nós. 190 com 05 nós, está livre de pouso, pista 1 no 7, Talkback. Em Mária, autorizado chegar na Mária, ajuste 9021, aguarde LS X-Ray. Ajuste, confirmando descida até no ponto ideal, até o nível 060. Positivo, presente de Mária, autorizado na Mária, no X-Ray. Ponto ideal, autorizado para o 060, 218. Gente, da informação isso. Irmão. Decolada 5-3, meu controle 1-2-0, decima 8. 3-0-8, controle 1-6-3, boa noite. Controle Salvador, boa noite, com 1-6-3. 3, contato, subi, mantém nível 3-6-0, na saída Arbo Elefa, gol no meio no 3. Arbo Elefa para 3-6-0, 1-6-3. Traz sua pista, confio em Fátima. Salvador, Golfo, Golfo Romeu, na escuta. Golfo, Golfo Romeu, prossiga. Golfo, Golfo Romeu, está com autorização da ponte 2 para a remota. Ou a parte 3, que autoriza o reboque, não é nada. Golfo, Golfo Romeu, aguarde para autorização de reboque. Ok, aguarde. Golfo Romeu, está autorizado. Puxa, parte pronta para reboque. Ok, vamos para posição 7 lá, parte reboque, ou parte 3. Só o ciente. desafoguei, dando início ao pushback. Para o táxi, torre 118.95. 118.95. 118.95, Delta Charlie. Volta para o 3, voltímetro 021. Autorizado LS X-Ray. Reporte localizador. 2 mil pés, a portaria estabilizada. 3.10. Confirme. A gente aguarde para o táxi. Poderia repetir? Afirmo. Só um instante. Aguarde para o início do táxi. Autorizado do táxi, reporte para ingresso, pista 17. Está presente, prossiga direto Itap, descendo para 3 mil pés, o altímetro no 021. Está presente para o Itap, 3 mil pés, o altímetro no 021. 5, livre acionar e pode para táxi. Doutor Charlie, autorizado ingresso na Manchete, tem motor de decolagem 35? Não copiou, tá? Motor de decolagem 35, vento no 80 graus, no meia nós. Para copiar, galera. Web 5827, uísque confere, autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0, com primeira curva direita, saída da El, Leda, com azul a bridge, intercepta com azul 1-0, transponder 5555, controle no 20.8. Autorizado Galeão, 360, decola da 1-0, com curva direita, saída da El, Leda, após o bridge, intercepta com azul 1-0, transponder 1208 ao controle. 5827, correto, é bastante para puxar acionar. Chamaremos 310 está estabilizado. É 310 completo LS X-Ray, chamando torre 118 decimal 95. 295. Papa Romeu, Delta Tia Charlie. Oi, Salvador, muito boa noite, a China 6310, tá a 2 milhas do externo. Você é 6310, que engano 021, por sua aproximação, reposta do externo, baixado e travado. Sim. Externo baixado travado, 6310. 6310, cruzado pouso pistão no zero, vento no 80 graus no meia nós. Pouso no zero, chinelo 6310. Dado, reporte localizador. Motivo, da presença pela Dizuna, descendo para 2 mil pés, no estado B21, portará localizador 5218. Doutor Charlie, se a gente aguarde para decolagem, nós temos agora uma aeronave na curtíssima sinal da 1-0. Confirme o vento, poxa, né, 6310? 180 graus com 1-3 nós. Gente, graças.